Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz, o amor de Jesus esteja com todos. Mais uma vez nesta casa que nos recebe de maneira tão fraterna para falar dos ensinamentos de Jesus, para buscar refletir juntos sobre a atualidade desses ensinamentos. Pensarmos um pouco qual a importância para os nossos dias atuais das lições que Jesus nos ensinou. Todos nós sabemos que são ensinamentos ainda vigentes, são instruções ainda válidas para todos nós. Nós que já conhecemos um pouco de Espiritismo, que já vimos aprendendo algumas coisas, sabemos que os ensinamentos de Jesus ainda são plenamente válidos para a nossa evolução. Mas muitas vezes a gente esquece disso. E a vida acaba nos levando a agir de maneira, às vezes, em que nós não percebemos as lições que Jesus ensinou, a correspondência que ela tem com as situações atuais. Às vezes, quando a gente ouve falar do Evangelho, busquemos no Evangelho a inspiração, a instrução para a solução dos nossos problemas, parece que estão nos falando de um remédio, de uma receita, que um dia usamos e não resolveu tão bem assim os nossos problemas. Muitas pessoas, às vezes, dizem tão cansadas de ler as mesmas passagens do Evangelho, que talvez são lições repetitivas e não trazem muito, não tem muito a ver com o mundo atual, com tantas novidades, com tantas exigências. E vamos buscar nesta noite refletir sobre quatro situações que Jesus vivenciou e observar, analisar qual a correlação que elas têm com a nossa vida atual. É como se nós viajássemos no tempo. É como se nós fôssemos buscar Jesus no seu tempo e perguntar a Ele sobre os nossos problemas atuais. O que Ele nos ensinaria? E muitas pessoas pensam, quando nós falamos disso, né, da possibilidade de refletirmos nesse passado, na época de Jesus, o que nós fazíamos? O que nós estávamos fazendo no tempo de Jesus? E como se então fizéssemos essa viagem no tempo, é que nós vamos procurar refletir sobre a nossa situação espiritual naquele momento. Porque nesses 2000 anos passados da sua vinda à Terra, desses aproximados 2000 anos, nós não mudamos tanto assim. E nós vamos ver que os nossos problemas são muito parecidos com as pessoas que viveram no tempo de Jesus. Mas se pudéssemos viajar no tempo, se pudéssemos voltar e encontrar pessoalmente Jesus, como que seria a nossa situação? Inicialmente refletindo, quem fomos no tempo de Jesus? Tem pessoas que às vezes buscam, através de diversas maneiras, fazer esse retorno ao passado, despertar lembranças. E aprendemos que o esquecimento do passado, ele é necessário para a nossa existência atual. Não lembrar das vidas passadas é uma bênção para a maioria das pessoas. Para alguns, às vezes, são provas, muitas vezes dolorosas, de recordar situações do passado. Mas nós poderíamos pensar, então, quem nós fomos no tempo de Jesus? Poderíamos também pensar, nós teríamos tido essa grande oportunidade de conhecer o Mestre? Imagine a maravilha, a situação extraordinária, a gente descobrir que teve essa possibilidade de ter visto Jesus nas suas pregações. Agora, se nós ainda somos espíritos que não somos capazes de segui-lo muito, talvez seja decepcionante pensar isso. Que tivemos essa grande oportunidade de encontrar a mais alta expressão de espiritualidade que a humanidade conheceu e não ter aproveitado muito as suas lições, porque ainda estamos presos aqui num mundo onde temos tantas lutas, tantas provações, tantas dificuldades. Talvez fosse decepcionante para nós saber que ouvimos as suas pregações, ouvimos os seus ensinamentos e não mudamos muito, porque ainda carregamos muito de imperfeição dentro de nós. E como Jesus nos trataria? Ele se dirigiria a nós como um ser enfermo, necessitado de amor, de atenção? Ou ele nos daria uma reprimenda, como ele fez com muitos hipócritas do seu tempo? Jesus nos ajudaria, nos faria levantar, ou nos advertiria das nossas imperfeições? Pensando ainda nisso, o que, que ele nos diria? O que, que Jesus falaria para nós? Ele nos curaria? Porque, obviamente, o que o Evangelho registrou, ele curou todas as pessoas que se aproximaram dele. Agora, as doenças continuaram existindo depois da sua passagem. Elas ainda estão presentes até hoje. Então, Jesus nos curaria, ou ele diria para nós: a sua fé ainda não é suficiente para alcançar a cura. Porque para todas as pessoas que ele curou, ele dizia algo: ou a tua fé te curou, ou ele dizia: vá e não erres mais. Deixando muito claro que a conduta do homem é que desencadeia a enfermidade, que desencadeia a dor. O que, que ele nos diria? Ele nos pediria algo? Ele faria alguma solicitação especial para nós? Porque as pessoas que o conheceram pessoalmente, ele fez solicitações. Para um ele disse: vai, vende tudo e me segue. Se Jesus nos dissesse isso, nós estaríamos hoje preparados para deixar tudo e segui-lo? São reflexões importantes. E o mais importante, e aí é que nós podemos dizer realmente que nós temos como saber como éramos no tempo de Jesus, é pensar quais os sentimentos nos animavam naquela época. Eles não são lá muito diferentes do que nós sentimos hoje. Se hoje eu tenho ainda inveja, eu devia ter no passado essa característica inferior igual ao que eu tenho hoje ou maior do que eu sinto hoje. Se hoje eu sou uma pessoa que não tem a capacidade de perdoar, naquela época eu deveria ser como eu sou hoje ou um tanto pior. Nunca poderia ser uma pessoa capaz de perdoar no passado e hoje eu sou incapaz. Então, quando nós analisamos a nós mesmos hoje, não é muito difícil a gente devassar o passado. A gente não consegue saber, muitas vezes, o nome que nós tivemos. Mas os nossos sentimentos, os nossos valores, as nossas ideias, isso é possível descobrir como nós éramos nesse tempo de Jesus. E o quanto até hoje se modificou. Isso é um pouco mais difícil de a gente saber. Se nós evoluímos nesses 2000 anos ou não. Isso nós só vamos ter como saber no futuro. Saber se nós estamos aproveitando essa dádiva chamada tempo e esse presente chamado encarnação ou reencarnação. Então, quando vamos analisar hoje os casos nesta noite, é como se nós estivéssemos voltando no tempo. A análise que nós vamos fazer dos casos, das passagens do Evangelho, eles são aplicáveis integralmente a nós, porque foram aplicados a pessoas que não eram lá tão diferentes do que nós podemos ser. Então, faremos como que se fosse uma viagem no tempo para encontrar Jesus e as pessoas com as quais ele conviveu. E dessa análise nós vamos poder um pouco nos situar e até responder aquelas perguntas iniciais. Quem nós éramos no tempo de Jesus e o quanto de lá para cá nós crescemos e evoluímos. Mas antes de fazermos essa volta ao tempo e ver como Jesus lidou com os nossos problemas que nós temos hoje, nós temos que lembrar de alguns problemas importantes da atualidade, situações que são críticas para a humanidade. Então nós temos aqui o primeiro, como os conflitos da posse. Isso é muito óbvio. Hoje, a maioria das pessoas vivem enredadas nesse conflito de ter, de possuir. Em alguns casos, é uma necessidade real. Quando nós pensamos em ter algo que nos garanta a sobrevivência, que nos dê a segurança, como um lar, uma estabilidade financeira que nos permita viver sem tantos problemas. Isso é uma necessidade que nós temos. Mas muitas pessoas transformam toda a sua vida em uma luta incessante em buscar possuir, ter, reter. E muitas vezes não é só a posse do que é material. é também a posse da vida de outras pessoas. É muitas vezes a posse, o controle que vai estabelecer sobre os outros. Porque esse sentimento de reter, de querer controlar, possuir, é algo ainda muito latente na maioria das pessoas. Quase todos nós temos ainda isso como um grande desafio, nos desapegar, nos despojar. Veja como isso se expressa até em situações banais. Quando nós vamos fazer as famosas limpezas de começo de ano na nossa casa, que nós temos dificuldade de nos apegar de certos objetos. Nós temos uma luta e relutamos muito, muitas vezes, para nos desvencilhar de coisas que já não usamos há muito tempo, que já não nos serve, mas inventamos todos os argumentos possíveis. Isso é uma forma de evidenciarmos o quanto ainda estamos apegados às coisas materiais. E quando nós analisamos o conjunto, as pessoas que criam desequilíbrios na sociedade, elas são motivadas pelo quê? Pelo desejo de reter. Aquele que corrompe, que desvia verbas públicas, aquele que usa de meios ilícitos para se apropriar de bens que não lhe pertencem, são tudo pessoas que estão vivenciando esse conflito. Nós, quando estamos extremamente angustiados, quando perdemos algo material ou oportunidades e não nos conformamos, ainda estamos presos a esse conflito. É um dos grandes tormentos hoje para o espírito encarnado e desencarnado acreditar que ele é capaz de ser dono de alguma coisa. Quando na realidade, como seres imortais que nós somos, como seres espirituais, estamos aqui temporariamente revestidos de um corpo físico, nós não possuímos absolutamente nada. Porque não podemos levar nada dessas coisas quando a vida se transforma. Às vezes, até quando a vida muda na presente encarnação, às vezes nós somos obrigados a abandonar tudo, deixar no passado para reconstruir uma nova vida. Então, o que que nós possuímos efetivamente? Absolutamente nada que é exterior. Nós só temos uma concessão temporária para o usufruto. Mas em algum momento, a vida, atendendo uma determinação divina, tira aquilo das nossas mãos e nós perdemos. Então, quando nós percebemos que possuir, reter, é algo que nos leva muitas vezes a ações em que nos faz criar conflitos, que nos faz trazer sofrimento para nós e para as outras pessoas, é porque nós estamos enredados nesse conflito ainda. E podemos dizer que um número muito grande de seres estão se debatendo ainda para aprender a renunciar, a deixar de querer ter e reter. Nós temos um outro conflito, então, da posse, que vai gerar o sofrimento e a dor de milhares de pessoas. Para citar um único exemplo, nós temos áreas do mundo em que as crianças são exploradas. São obrigadas a trabalhar para que outros obtenham lucro. Parece que é algo muito distante, não é? Mas se a gente andar talvez alguns metros, a gente encontra isso muito próximo da gente. E isso gera sofrimento, gera dor. Então imagine quantos milhares de espíritos no mundo hoje estão atravessando provações difíceis. De encarnados, estima-se que no mundo exista 870 milhões de famintos. É um número muito alto. É superior à população de muitos países no mundo. E o que acontece? Em contrapartida, nós produzimos alimentos que daria para atender toda essa parcela, sem eles precisarem trabalhar. Existem riquezas no mundo que daria para extinguir essa miséria no mundo. Mas por que que isso não é resolvido ainda? Porque as pessoas estão enredadas, estão presas nesse conflito da posse. Outro grande conflito que nós temos hoje para a humanidade, um dos grandes obstáculos para nós, são as ilusões do conhecimento humano. A sociedade elegeu algumas teorias, algumas ideias, como sendo o máximo que ela poderia alcançar. E pautou a sua vida e orienta a sua vida baseado nessas ideias. Todos os grandes pensadores são criaturas muito respeitáveis e tiveram contribuições valiosíssimas. Mas, infelizmente, eles não foram capazes de se acercar de toda a verdade. Eles conseguiram perceber algumas coisas sobre alguns ângulos. E a sua imperfeição, que era mais do que natural, os levou a formular teorias e ideias que nem sempre são adequadas do ponto de vista espiritual. Mas a humanidade hoje elegeu certos princípios, certas ideias, como norteadores da sua vida e pautam a sua vida por isso. E se encaminham por essas ideias. Hoje nós temos na sociedade milhares de pessoas que têm uma visão materialista da vida. Nós ainda vivemos, muitas situações são decididas porque as pessoas partem de princípios de que nós somos apenas matéria. Baseados nesses conhecimentos que têm o seu valor, que são respeitáveis, que esses teóricos são todos criaturas admiráveis e merecem o nosso reconhecimento pela contribuição que eles deram à cultura humana, mas existem outras pessoas que se apropriam dessas ideias para determinar e estabelecer que a única realidade para o ser humano é a vida material e de que ele é apenas matéria. Nós temos hoje ainda que vencer aquilo que se chamaria de um paradigma. Né? A sociedade ela precisaria romper essa barreira e deixar de acreditar que nós somos apenas matéria. E isso tudo é sustentado por um conjunto de teorias, de ideias, que levam as pessoas a pensarem assim, que nós somos apenas a matéria. O dia que nós conseguimos generalizar a ideia de espiritualidade na humanidade, mas não a espiritualidade de superfície, mas aquela realmente profunda, em que o indivíduo ele vai entender e compreender profundamente a sua natureza espiritual, nós teremos uma mudança significativa na nossa vida. Temos também, como grandes problemas hoje para a humanidade, a grande dificuldade para obter a cura às doenças. A medicina fez avanços espantosos, pesquisadores da área médica trouxeram conhecimentos muito significativos, mas ainda existem inúmeras doenças que não têm cura. Existem inúmeras doenças que o homem ainda não sabe como lidar com ela. E ele se questiona por que, na sua existência, isso. E pessoas que buscam tratamentos, buscam a cura das suas doenças e não encontram. Às vezes doenças fáceis, doenças que seriam simples de ser curadas em algumas pessoas, em outras não há cura. E quando não acontece da pessoa curar um órgão hoje, e amanhã a doença aparece em outro. E há pessoas que vão sucessivamente se curando de doenças e outras vão surgindo. Há pessoas saudáveis, que têm hábitos saudáveis, hábitos adequados, alimentação, atividade física, e mesmo assim adoecem. E as pessoas vivem esse temor, esse grande desafio, né? Como lidar com isso que parece ser algo difícil de ser vencido? E por fim nós temos, como dos grandes problemas que nós enfrentamos hoje, a crueldade do preconceito e da discriminação social e racial. Milhares de pessoas sentem isso, vivenciam isso, a exclusão por suas condições sociais, étnicas. Pessoas que são preteridas em função da sua origem étnica. Nós temos hoje milhares de pessoas no mundo que vivem, muitas vezes, excluídas de determinados meios, porque elas não têm a origem social que outras possuem. E isso, às vezes, se expressa até muito além dessas condições de sociedade ou de grupo étnico. Muitas vezes há o preconceito que nós estabelecemos para com os indivíduos, porque eles têm ideologias, porque eles têm ideias religiosas diferentes das nossas, porque eles têm valores diferentes das nossas. Quando nós rejeitamos alguém porque ele é diferente da gente, nós estamos fazendo isso. É discriminação também. Quando nós não temos o sentimento fraterno que nos une, que nos aproxima de outras pessoas, nós temos o mesmo sentimento que motiva a separação das pessoas por questões de raça e de origem social. Porque isso é algo muito forte ainda no ser humano. Essa busca de querer se diferenciar do outro e dizer que as suas características o tornam superior em relação a outros que não compartilham dessas características. Nós podemos fazer uma análise profunda e nós vamos encontrar isso. O quanto nós discriminamos as pessoas. Às vezes nós não somos racistas, mas discriminamos alguém porque ela tem uma determinada concepção de vida. Nós julgamos essa pessoa pelo que ela pensa e a colocamos num nível inferior. O sentimento que anima essa forma de lidar com essas pessoas é o mesmo que leva uma pessoa a achar que outra é inferior a ela em função da sua origem étnica. Então esse é um dos grandes problemas. Teria uma lista muito maior que nós poderíamos hoje relacionar. Mas esses já são suficientes para a nossa reflexão da noite. Então, são problemas, entre tantos outros, que ainda afligem a humanidade, mas eles não são novos. São situações que existem presentes na humanidade há muito tempo. Elas fazem parte da nossa história, e há 2000 anos Jesus lidou com esses e outros conflitos da humanidade. Jesus, ele lidou com a questão dos conflitos da posse quando ele teve a passagem com o moço rico e Zaqueu, que nós vamos analisar daqui um pouco. Jesus abordou a questão da ilusão do conhecimento humano, que leva o homem a formular ideias, teorias equivocadas sobre a vida, no momento em que ele conversou com Nicodemos. Jesus, quando ele lidou com a mulher hemorrágica, ele vivenciou a situação do ser humano aflito pela impossibilidade de curar suas doenças. E no diálogo que Jesus estabeleceu com a mulher samaritana, nós vemos ali o peso que um indivíduo sofria no seu tempo, no tempo de Jesus, com a discriminação e a segregação social. Então nós vemos que os nossos conflitos atuais, eles não são novos, eles são ainda algo que nós herdamos desse passado. E se buscarmos no Evangelho, nós vamos ver que lá nós temos as respostas para isso. Nós temos a solução para esses conflitos todos. Vamos começar a analisar então, nos conflitos da posse, o caso do moço rico. Um jovem rico, no Evangelho ele é chamado de príncipe, porque era alguém que se destacava no meio social ali dos judeus. Ele se aproxima de Jesus e diz: bom mestre, o que eu preciso fazer para conquistar o reino dos céus? E Jesus diz a ele então: segue a lei de Moisés e você vai estar fazendo tudo isso. E ele diz: eu já faço isso desde a minha juventude. Desde a mais tenra idade eu já venho aprendendo a seguir. Então Jesus, porque conhecia as necessidades daquele espírito, impõe a ele um grande desafio. Então você vende tudo o que você tem, dê aos pobres e venha me seguir. E o jovem não foi capaz de fazer isso. Se Jesus dissesse isso para nós, nós faríamos? Abre mão de tudo o que você tem e me segue. Num primeiro momento a gente fala assim: ah, eu seguiria Jesus. Mas será que a gente seguiria mesmo? O jovem, quando se aproxima de Jesus, ele já conhece a fama de Jesus, já sabe quem é aquele ser. Ele não era apenas um dos pregadores que existiam em grande número na Palestina naquele tempo. Ele era alguém que se destacava da maioria das pessoas, não tinha ninguém igual a ele. Então, quando ele se aproxima de Jesus, era alguém diferente. Então ele poderia sim entender que Jesus, ao fazer aquele convite, estava oferecendo algo muito maior. Mas ele recusa e se distancia, entristecido de Jesus, e não segue a recomendação. Foi aí que Jesus disse então para os discípulos que era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, um cabo feito de pelo do animal passar por uma agulha, do que o rico entrar no reino dos céus. Por quê? Por causa do apego excessivo, por causa do conflito da posse que esse indivíduo tinha tão grande. No momento que ele precisava abrir mão de tudo para encontrar uma nova vida, porque se Jesus disse para ele: olha, segue a lei e os profetas e você já tem o reino dos céus garantido, ele sente a necessidade de algo a mais. E é quando ele fala: eu já faço isso. Mas Jesus, ao dizer para ele então isso, põe um desafio para aquele espírito. Ele ainda não fazia efetivamente isso. Ele estava ainda apegado às coisas materiais. Então, era um indivíduo como tantos outros, até hoje, como até mesmo nós, extremamente apegado às coisas materiais. Uma outra situação que nós vamos ter no Evangelho que ilustra uma pessoa que conseguiu superar o seu conflito da posse é o caso de Zaqueu, o publicano, chefe dos cobradores de impostos, que ficou comovidíssimo com as exortações de Jesus, que se sensibilizou com Jesus indo ao seu lar, ele que era vítima também de tanta discriminação por parte dos outros judeus, porque os judeus da época, eles rejeitavam os publicanos, os cobradores de impostos. Como eles atendiam aos dominadores, os romanos, eles eram pessoas vistas com muita prevenção por parte dos outros judeus. E como eles todos eram dados à corrupção, porque muitos tiravam de pessoas muito necessitadas aquilo que elas nem poderiam dar, eles eram mais ainda rejeitados. E Zaqueu recebe Jesus no seu lar, a convite do próprio mestre, e Jesus não fala nada para ele se desfazer de bens materiais, mas o próprio Zaqueu se dispõe a dar metade dos seus bens para os pobres e reparar as pessoas que ele tivesse prejudicado ao longo da sua vida. É quando Jesus diz que naquela casa tinha entrado a salvação. É alguém que conseguiu, ao ouvir os ensinamentos de Jesus, perceber que ele precisava fazer algo a mais na vida dele. Ele conseguiu superar o seu conflito da posse, ele conseguiu transcender aquele apego aos seus bens materiais e conseguiu dar um passo na sua jornada espiritual significativo. Hoje nós poderíamos agir como Zaqueu? Nós seríamos capazes hoje de abrir mão, não apenas de coisas materiais, mas às vezes do orgulho, abrir mão daquelas ideias que nós temos sobre amor próprio e reparar um erro, um equívoco que nós cometemos com alguém? Nós seríamos capazes hoje de fazer isso? De abrir mão de tantas ideias que nós temos preconceituosas, ideias que separam as pessoas para unir, aproximar as pessoas? É muito comum nas famílias existirem sempre muitas mágoas, muitos ressentimentos, né? De conflitos, de desentendimentos. E nós sempre encontramos justificativas para ficar apegado ao nosso amor próprio. Não é isso que a gente diz? Ah, porque eu tenho amor próprio. Porque eu me amo, eu não permito que as pessoas me ofendam e isso fique barato. Nós somos capazes de abrir mão disso que nos apegamos tanto? E buscar uma reconciliação, uma reaproximação, buscar um entendimento? Porque muitas vezes, para o espírito, é até fácil abrir mão de coisas materiais. É fácil a gente dar uma contribuição material significativa dos nossos rendimentos para favorecer os necessitados. Mas às vezes a gente precisa dar algo que não é material. É dar o nosso perdão. Qual o valor do perdão? Muitas vezes é algo tão difícil que a gente não consegue. E a gente carrega a vida inteira essas mágoas e não se liberta disso. É um conflito de posse também. Quantas ilusões do conhecimento humano, o diálogo de Jesus com Nicodemos ilustra o quanto as pessoas às vezes se acreditam conhecedoras, sábias, compreendedoras do mundo, capazes de entender tudo, mas às vezes verdades bem simples lhe escapam. Nicodemos era um fariseu, como todo fariseu, era alguém muito instruído no conhecimento espiritual, não apenas aquele conhecimento espiritual que é transmitido ao povo no seu tempo, mas também ao conhecimento mais íntimo, mais secreto. Por exemplo, reencarnação. Os judeus já admitiam a reencarnação, embora não pudessem muitas vezes descrevê-las como hoje nós descrevemos. E até hoje, na tradição espiritualista que acompanha o judaísmo, eles têm o princípio da reencarnação como uma possibilidade para o ser humano. Só que Nicodemos, quando Jesus fala de nascer de novo, Nicodemos fala: não entendo como um homem velho pode voltar para o interior da sua mãe e renascer. É quando Jesus diz para ele que és mestre em Israel, é alguém que tem a incumbência de ensinar e não entende esse princípio, não entende nem o sentido figurado que renascer de novo pode representar uma renovação do indivíduo, como não entende a possibilidade da reencarnação. Até hoje é assim para a humanidade. Quantas pessoas não são capazes de admitir esse princípio da reencarnação? Então, muitas vezes iludidas por uma série de ideias, de tradições, de pensamentos religiosos que foram sendo modificados ao longo dos séculos, não conseguem admitir esse princípio. E quantas outras ilusões que nós temos a respeito de uma série de coisas da vida e nós não conseguimos compatibilizá-las com as grandes verdades espirituais. Porque não conseguimos abrir mão da nossa pseudociência, do nosso pseudoconhecimento, do falso conhecimento que nós temos. Outro dia eu li uma frase muito interessante assim, eu daria tudo aquilo que eu sei por metade do que eu não sei. É uma troca que traria grande ganho para o indivíduo. Porque, na verdade, nós sabemos muito pouco. Nós sabemos muito pouco sobre ainda as realidades da vida espiritual, mas nós sabemos também muito pouco sobre a nossa própria natureza, sobre a nossa própria individualidade. Nós ainda somos espíritos, precisamos conhecer muito sobre nós mesmos. E quantas pessoas não estão presas às suas verdades, aos seus pontos de vista? Quantas pessoas não estão hoje iludidas pelo seu conhecimento pessoal, acreditando que sabem explicar muito bem a vida, o mundo. E nós não conseguimos muitas vezes descer desse altar que nós erguemos e nos colocamos nele, como se nós fôssemos capazes de explicar tudo, de entender tudo, de decifrar a vida na essência. E nós muitas vezes barramos o nosso progresso espiritual porque não exercemos essa humildade do conhecimento. Entender que nós podemos ser pessoas que não somos tão capazes assim de julgar a vida. Não é para que ninguém fique com medo e se sinta pequeno, inferior, mas para que a gente sempre desconfie dessas ideias que a gente carrega há anos dentro de nós. Dessas ideias, dessas concepções que a gente tem sobre a vida e que nos torna pessoas difíceis de serem modificadas, de se transformarem pelas experiências que nós vivemos. Então, as ilusões que o conhecimento humano tem não são só essas teorias que hoje pautam o pensamento da sociedade e a leva a ser materialista, mas são as nossas próprias ideias pessoais, as nossas concepções mais íntimas, que nos fazem pensar, às vezes, que nós temos uma capacidade de julgar e avaliar acima das outras pessoas e nos coloca sempre certos. Nós sempre temos que ter alguma dúvida sobre as nossas certezas. Pensar que o outro talvez entenda melhor a situação vivida do que nós. E procurar ver a questão de acordo com o seu modo de analisar e ver também, aí talvez a gente descubra que nós não sabemos tanto assim sobre a vida. Temos também a questão da desilusão quanto à cura, o episódio da mulher hemorrágica, que por muitos anos ela buscava um tratamento médico, ela que tinha uma hemorragia permanente no seu corpo, perdia muito sangue, e ela, ouvindo falar de Jesus, das curas maravilhosas que ele produziu, ela pensou, eu só em tocá-lo já vou conseguir me curar. Foi por isso que Jesus disse para ela, depois que a curou, sem ele saber, ele disse, a tua fé te curou. Na realidade, ela já tinha se libertado no período dessa prova longa, do seu sofrimento, mas Jesus representa para ela ali uma cura instantânea, um rejuvenescimento no seu corpo. E a situação ela é interessante porque ela toca nas vestes de Jesus e Jesus fala, quem me tocou? Aí os discípulos, Pedro vai responder para ele, mestre, nessa multidão aqui não dá para dizer quem está tocando em você, muita gente. E Jesus fala, eu sinto que saiu de mim uma virtude. Virtude foi o nome que ele usou para que aquelas pessoas pudessem entender que da sua organização física saíram fluidos espirituais que recompuseram aquele organismo e restabeleceram o equilíbrio orgânico. Mas Jesus diz que é a fé dela que a cura. Não é só o ato de acreditar, mas, além de acreditar, a experiência que ela vivenciou nesses anos de dor, de desilusão, de descer do seu pedestal de orgulho e se sentir frágil e necessitada, é a que a torna apta a se libertar daquela prova. E hoje, a cura difícil que muitos encontram, as doenças que vão se sucedendo ao longo da vida, é decorrente muitas vezes disso. Nós passamos pela doença e não aprendemos o que ela tem a nos ensinar. Nós nos curamos de uma doença que veio muitas vezes nos ensinar paciência, humildade, moderação, que veio nos ensinar certas coisas sobre nós e nós não aprendemos com ela. E aí a doença continua presente na nossa organização perispiritual, só que ela vai se manifestar como doença em outro órgão. Por isso que Jesus dizia para as pessoas: a tua fé te curou, a tua fé que te transforma, que te modifica os atos, que faz entender os meus ensinamentos. Ou, em algumas situações, ele fala: vá e não erres mais, não peques mais. Deixando claro que existe uma correlação entre a nossa atitude interior e o estabelecimento de doenças e enfermidades. Então, se nós quisermos a cura, nós temos que seguir essas recomendações de Jesus. Ou vamos ter que ter uma fé que nos transforme o sentimento, a sensibilidade, que nos faça ser alguma coisa diferente para melhor, ou temos que parar com a atitude que desencadeia a doença. E temos a questão do preconceito também demonstrado na passagem da mulher samaritana, em que Jesus pede a ela água. E Jesus ouve dela assim: como eu não posso te dar água? Eu sou samaritana, você é judeu. Samaritana era uma parte do povo judeu que há muito tempo se separara dos demais. Eles viviam separados dos demais judeus, eles eram mal vistos. Eles eram vistos com muito preconceito. Por isso que Jesus usou a figura do bom samaritano para exemplificar quem era o próximo daquele judeu que tinha sido atacado pelos bandidos na parábola do bom samaritano. Foi intencional para mostrar que não é a procedência de onde a pessoa vem que vai determinar suas qualidades morais e espirituais. Não é porque é de um povo, de um grupo, que uma pessoa é inferior ou superior. E Jesus, ao conversar com ela, ele estava indo em busca dos samaritanos também para mostrar: olha, eu sou judeu, mas eu não concordo com nada daquele preconceito tolo que eles têm com vocês. Por isso que ele, ao demonstrar a sua superioridade espiritual, contando detalhes da vida dessa mulher para ela, ela percebeu que ele era alguém especial e foi chamar os seus conterrâneos, os seus familiares, as pessoas ali da sua comunidade, para ver esse profeta judeu que não tinha discriminação com os samaritanos. Jesus, ele se aproximou de todas as pessoas, de qualquer segmento, de qualquer classe social. Ele não classificava as pessoas pelo que elas apresentavam externamente, mas por aquilo que elas eram na essência. Nós somos capazes de fazer isso? Entender que alguém que tem características diferentes das nossas é um ser humano como nós. Pode ter muitas diferenças, mas ele tem algo importante que nos torna igual, que é a nossa própria humanidade. Jesus ensinou essencialmente isso. É por isso que nós devemos buscar, então, o Evangelho, a inspiração para os nossos conflitos, para a solução dos nossos dilemas existenciais, porque nós temos todos os nossos problemas retratados nessas passagens. Nós temos toda essa vivência da dor, do conflito humano que nós vivenciamos hoje, também presente no tempo de Jesus. Hoje, o que mais aflige a nossa sociedade, o que que é? É a violência, não é isso? Tantas notícias nos bombardeando o tempo todo com atos de violência. E Jesus lidou com isso também. Jesus, quando lidou com a violência, ele disse: não reaja de maneira violenta. Seja pacífico. Continue pacífico. Foi o episódio, então, em que Pedro quis reagir contra os guardas que foram prender Jesus. Ele puxa a espada, ele fere um dos guardas, e Jesus fala para Pedro, advertindo claramente. E aí a gente tem a solução para a gente entender como a gente vai mudar esse quadro de violência que nós temos hoje. Jesus fala, guarda a tua espada, porque quem vive pela espada perecerá. Esse é o princípio claro da lei de ação e reação. Hoje a nossa sociedade, ela está vivenciando os efeitos da violência, porque é uma sociedade que vive para a violência. Por isso que quando a gente ouve esses relatos de tantos casos lamentáveis, tristes, nós não podemos pensar que a solução para isso será com a violência também. Uma resposta do mesmo nível de agressão aos agressores. Porque se nós vivermos pela espada, nós iremos perecer por ela. Hoje, há sociedades que estão com grande dificuldade de resolver os problemas da violência. Por quê? Porque buscam sempre formas pautadas na violência. Só é possível contornar a violência por uma cultura de paz, por uma cultura que tenha educação no lugar da punição, que não significa jamais inocentar alguém do erro que ele praticou. Que não significa jamais deixar livre alguém que possa oferecer risco ao outro. Porque ninguém fala, vamos soltar as feras do zoológico para viver com a gente na sociedade. Ninguém pensa assim. Nós sabemos que ela tem o seu lugar ou no ambiente ou num zoológico. Nós não pensamos na violência para com as feras. Mas por que nós pensamos na violência para o ser humano? Para puni-lo, para eliminá-lo. Então, é isso que nós precisamos reformular nos nossos dias, a nossa concepção. Nós que entendemos o quanto pensamentos e palavras têm poder, são capazes de induzir e determinar situações, devemos repudiar isso. Se nós não conseguimos ter compaixão, silenciemos em nós as nossas paixões, a nossa indignação e a revolta no nosso coração. Nós vemos então por isso, esse exemplo e tudo que nós já falamos, que nós temos no Evangelho a solução dos nossos conflitos, tanto pessoais quanto na sociedade. E, encontrando as soluções, nós vamos ver que os espíritos superiores reafirmaram isso. Na questão 921 do Livro dos Espíritos, ela aborda essa questão. Em que o homem é quase sempre o artífice da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se de muitos males e alcançar felicidade tão grande quanto o comporte a sua existência grosseira. Nós podemos sim reverter todos os sofrimentos hoje, mas nós precisamos praticar a lei de Deus. E Jesus nos ensinou como é essa lei. É amar a Deus acima de todas as coisas. É entender que a nossa vida não é aqui o mundo material apenas. É não entender que a vida material é apenas a coisa mais importante que nós temos. É entender que a realidade espiritual é superior e que nós fazemos parte disso que é superior. E reconhecer essa nossa origem, que é divina. Mas não reconhecer apenas para nós, para o nosso semelhante também. Mesmo a criatura mais perversa, continua sendo filho de Deus e foi criado para se tornar perfeito. E será um dia. É isso que nós precisamos reconhecer. E amar ao próximo como a si mesmo foi o cumprimento que Jesus deu ao resumir a lei para os judeus. Amar ao próximo como a si mesmo, ele diz que é semelhante ao primeiro, amar a Deus. Porque nós não temos como amar a Deus sem amar a sua criação. Então, desenvolver essa nossa sensibilidade para tudo o que existe. Porque todos os seres são criaturas de Deus, todos têm um propósito, têm uma razão da sua existência. É só quando nós realmente entendermos que o objetivo máximo da nossa existência é desenvolver o amor, é que nós vamos perceber mudanças significativas e a solução de todos esses conflitos. É o que Jesus ensinou no seu tempo, é o que ele ensinaria para nós se nós estivéssemos lá, e é o que ele ensinaria hoje. Por isso que os espíritos enfatizaram tanto a necessidade de seguirmos o Evangelho, e até hoje é assim. Eles nos falam de coisas fantásticas, eles nos falam do corpo perispiritual, do poder do pensamento viajando o espaço infinito, eles nos falam da capacidade criadora que a mente do espírito tem, eles nos falam da nossa organização física, como os espíritos se comunicam através do nosso corpo, eles nos falam de coisas fantásticas, mas sempre nos levam a refletir sobre a necessidade de nos adequarmos a esse padrão que Jesus vem ensinar, que é do amor, que é dessa vivência. E essa é a maior necessidade que nós temos hoje. Esse é o ensinamento mais urgente que nós temos que aprender hoje. Porque é aí que nós vamos ter a solução de todos os nossos conflitos. E nunca esquecer que Jesus é a luz do mundo. Os seus ensinamentos são o que inspira tudo o que há de bom. Mesmo em meios que não admitem Jesus, ele está lá presente também, através de uma legião imensa de espíritos, intuindo as pessoas a produzirem o progresso. Nós sabemos que Jesus, ele é o quê? O chefe de uma grande organização espiritual em torno da Terra, que vem trabalhando para promover a nossa evolução. É por isso que ele disse com muita propriedade que ele é a luz do mundo. E quem o segue, quem segue os seus princípios de amor, de fraternidade, de paz, nunca vai estar em trevas, nunca vai ter problemas reais, porque sempre vai encontrar saída, porque sempre vai encontrar alternativas para o seu sofrimento. Por quê? Porque à medida que o seguimos, nós vamos nos libertando. À medida que nós vamos vivenciando a mensagem do Evangelho, a nossa vida se transforma. E nós temos exemplos disso. De pessoas que viveram profundamente a mensagem de Jesus e foram pessoas pacíficas, amorosas, devotadas à humanidade, e que sabemos hoje, pelos relatos dos Espíritos, que são seres que foram recebidos no mundo espiritual como grandes vitoriosos. A figura de Chico Xavier, de Madre Teresa de Calcutá, e tantas outras expressões que nós temos de pessoas que vivenciaram os ensinamentos de Jesus. Pessoas que muitas vezes não seguiram aqui os ensinamentos de Jesus, declarando-se cristãos, mas pautaram a sua vida pela mesma ética, se conduziram da mesma forma como Jesus ensinou, e também foram pessoas vitoriosas, porque tinham compromissos com outras culturas, com outras populações, mas levaram esses princípios que já tinham adquirido de outras vidas. Então, nós temos que pensar muito nisso. É um novo ano, é o início de um novo período de tempo em que nós podemos, diante de tantos projetos e tantas coisas que nós formulamos nessa época, colocar como também um dos objetivos para este novo ano, incorporar à nossa vida uma vivência mais cristã. Mas não o cristão de fachada, não o cristão de aparência, não aquele que se diz cristão, mas aquele que essencialmente é. Não porque aceita esse ou aquele princípio, mas porque vivencia esse ensinamento maior, que é amar ao próximo como a si mesmo e a Deus acima de todas as coisas. E isso a gente vai fazer como? É a gente mudando a nossa forma de conviver, de agir para com as outras pessoas, fazendo aquilo que é possível. Iniciando, por exemplo, essa transformação, perdoando mais, entendendo mais as fraquezas das outras pessoas, tendo um espírito mais conciliador, procurar não julgar precipitadamente ninguém e nos devotar mais, agir mais para o bem, sair somente daquele ciclo de atividades diárias que nós praticamos, só de cumprir obrigações e deveres da nossa vida pessoal, encontrar um tempo para ser cristão. Encontrar um tempo para a gente poder, quando vamos realizar uma tarefa, mesmo que profissional, pensar, eu preciso fazer bem feito, porque outras pessoas estão envolvidas nisso. Eu preciso respeitar as normas de trânsito, não só porque eu posso ser punido, mas porque elas garantem a integridade, a segurança de outras pessoas. Eu preciso ser participativo na sociedade, porque ela precisa melhorar, porque tem pessoas que estão sofrendo muito, precisam se libertar desse sofrimento. Existem mil formas de nós sermos cristãos, mas a gente precisa sair dessa condição que nós temos de viver apenas para a nossa vida pessoal, de viver apenas para os nossos interesses, de viver apenas pensando e focados no nosso sofrimento, nos nossos conflitos, nos nossos problemas. Quando a gente passa a auxiliar o que precisa, os nossos problemas passam a ter uma dimensão tão pequena que às vezes a gente já tem até vergonha de pensar que aquilo é um problema. Porque vê que há outras realidades que são muito mais dolorosas do que a nossa. Então, são formas de passar a encarar a vida que nós poderemos colocar como um grande projeto para este novo ano que se inicia, como algo que nós podemos realizar. Então, todas as oportunidades que aparecerem, nós devemos aproveitá-las. As oportunidades de trabalho na casa espírita, as oportunidades de estudo na casa espírita, as oportunidades de desenvolver a nossa sensibilidade, o nosso sentimento, nós temos que buscar isso. Mas não podemos nunca colocar isso como um plano vago. Ah, um dia eu vou alcançar isso. Ah, quando eu me aposentar? Não. Nós temos que determinar que isso tem que começar imediatamente na nossa vida. Temos que planejar, marcar hora, dia para começar a fazer as coisas boas. Não ficar protelando, esperando situação ideal, porque não existem situações ideais. Existe o quê? É a nossa determinação de fazer as coisas no momento certo, de agir ali imediatamente. Se alguém vai ficar esperando algum tempo para evoluir, para progredir, para melhorar, pode ter certeza, esse tempo não vai chegar. Mas aquele que determinar que este é o momento da sua existência, não tenha dúvida, vai começar a ser. Mas para isso a gente precisa alimentar o nosso espírito de certezas, de verdades. E é para isso que existe o conhecimento espiritual, para nos fortalecer nessa disposição de crescimento. Que Jesus nos abençoe a todos, ilumine as nossas consciências e nos dê essa força para que todos nós consigamos essa realização. Muito obrigado, gente.